Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? Nossos sonhos, realidades, todas as vertigens, crueldades, sobre os nossos ombros aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar no bem que fez pra mim. Assim, assim me fez feliz. Assim, amor sem fim, não escondi o medo de ser completo e imperfeito. Bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar no bem que fez pra mim. Assim, assim me fez feliz. Assim, quero ouvir vocês. Não escondi.